O vento traz você de novo. O vento faz do meu mundo novo. Vou ir por todo o mar e volte aqui. Vou ir por todo o mar e volte aqui pro meu peito. Pro meu peito. Se você for, vou te esperar com pensamento que só fica em você. Aquele dia, um algo mais, algo que eu não poderia prever. Você passou perto de mim, sem que eu pudesse entender. Levou os meus sentidos todos pra você. Pra você. Mudou a minha vida e mais. Pedi ao vento pra trazer você aqui. Morando nos meus sonhos e na minha memória. Pedi ao vento pra trazer você pra mim. Aqui pra mim. O vento traz você de novo. Você de novo. O vento faz do meu mundo novo, é. Não vou ir por todo o mar, mas volte aqui. Vou ir por todo o mar, mas volte aqui pro meu